paixão não vai te machucar. Pensar que já conhece todas as regras do amor é tudo tão misterioso, é fácil se enganar e a gente nem percebe estar envolvido. É a vitória do amor e da paixão e o desejo de te ter no coração não passa. Se a luz do meu caminho segue em sua direção, não brigo com os meus instintos, é a solução. Um beijo, uma vontade louca me faz prosseguir. Nem me pergunto se corro perigo. É a vitória do amor e da paixão e o desejo de te ter no coração não passa. Não dá pra esconder quando o sentimento tem razão. A melhor saída é assumir o amor da gente. Não dá pra esconder, é coisa de ter. É a vitória do amor e da paixão e o desejo de te ter no coração não passa, não passa. É a vitória do amor e da paixão e o desejo de te ter no coração não passa. Se a luz do meu caminho segue em sua direção, não brigo com os meus instintos, é a solução. Um beijo, uma vontade louca me faz prosseguir. Nem me pergunto se corro perigo. É a vitória do amor e da paixão e o desejo de te ter no coração não passa. Não dá pra esconder quando o sentimento tem razão. A melhor saída é assumir o amor da gente. Não dá pra esconder, é coisa de ter. Vitória do amor e da paixão e o desejo de te ter no coração não passa, não passa. É a vitória do amor e da paixão e o desejo de te ter no coração não passa, não passa.